violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. Ulisses Rocha. Os anos 70 foram provavelmente a única época em que os meios de comunicação brasileiros tocaram mais música estrangeira, não só rock, que a nacional. Dizem que isso foi um efeito colateral da ditadura, que cedia esse espaço em troca de acordos comerciais. À primeira vista, isso pode parecer uma escolha desastrosa, mas se compararmos com o momento atual, em que a música de massa é manipulada ao extremo e de qualidade geralmente muito baixa, aquela época teve o mérito de introduzir no país algum material musical de alta qualidade. Até mesmo a Rede Globo mantinha em sua grade semanal programas de música clássica e exibia shows de rock progressivo na íntegra. Jazz, até então um gênero muito elitizado, entrou na pauta e encontrou seu canal na produção de shows e festivais. Isso deu um impulso muito forte à produção de música instrumental no país. O público era curioso e participativo. A Noite das Maiores Capitais capitalizou sobre esse interesse. Os músicos, em decorrência, tiveram de melhorar sua formação e não tardou para que surgissem gravadoras especializadas nesse nicho, as lendárias Lira Paulistana e Som da Gente. Esse cenário vibrante da música instrumental brasileira, como era chamada, foi o que alimentou a carreira de alguns dos nossos músicos mais versáteis que atuam no país hoje, entre eles o nosso entrevistado Ulisses Rocha. Thank you. de Ulisses Rocha e Silvano Michelino, Rua Harmonia, tocada por Ulisses Rocha, acompanhado de grupo instrumental. Ulisses Rocha nasceu no Rio de Janeiro em 1960, mas cresceu em Pirassununga, no interior de São Paulo, e mudou-se aos 9 anos para a capital. Eu lembro exatamente do dia, da primeira vez que eu encostei num violão, que a gente tinha o hábito, as famílias sentavam nas calçadas, colocavam as cadeiras para fora de casa e ficavam nas calçadas conversando no final da tarde. Naquela época tinham pouquíssimos canais de televisão que tinham uma programação super limitada a determinados horários, então não tinha essa cultura da televisão, as pessoas conversavam mesmo, a diversão era bater papo. E numa dessas tardes apareceu um amigo da família com um violão na mão, tocando e cantando, e eu me interessei, peguei no violão, pedi para ele me ensinar algumas notas, e ele ensinou, e eu consegui aprender rapidamente umas coisinhas simples. Isso impressionou muito a minha mãe, que ficou muito emocionada porque o meu avô tocava violão. No ato, ela já começou a viajar, né? Poxa, será que ele puxou o avô e tal? E no primeiro aniversário que eu fiz depois disso, ela me deu um violão de presente sem eu pedir. Chegou com o violão na mão e eu comecei a tocar e nunca mais parei. Mas você não sabe o que veio depois, porque aí na adolescência eu comecei a gostar de rock and roll e aí ganhei a guitarra, amplificador, aí eu tenho dó. Ela se arrependeu. De Egberto Gismonti, Infância, tocada por Teco Cardoso aos sopros e Ulisses Rocha aos violões. Na verdade, eu sempre gostei da música instrumental. Ulisses Rocha. Quando eu tocava rock, eu não cantava, não. Eu tocava. Tinha sempre, se tinha um cantor na banda, era outra pessoa. E o meu negócio mesmo era tocar. Mesmo quando eu comecei a tocar violão, a primeira professora que eu tive foi a mesma professora que deu aula pro Toquinho, né, por acaso. Uma senhora, Dona Aurora, uma pessoa maravilhosa, mas ela tocava música popular, ela gostava de ensinar violão acompanhamento, né? E eu tive algumas aulas com ela, mas eu sentia que não era aquele violão que eu queria. E o meu vizinho começou a aprender violão clássico com partitura. Aí, logo que eu olhei ele lendo uma partitura, foi muito interessante. Eu não sabia nem que existia aquilo, mas eu falei para minha mãe, olha, eu quero aprender que nem Paulo. E eu me interessei pelo rock and roll na adolescência. Então, do violão clássico eu fui pro rock and roll, mas sempre pensando de uma forma instrumental. Eu sempre quis ser um instrumentista. Ulisses Rocha tocou de sua autoria De Repente Lembrei de Você. Aos 17 anos, Ulisses Rocha foi estudar no Clã, a escola dirigida pelos membros do Zimbo Trio. E o ambiente do Clã era um ambiente assim, vou tentar resumir. O Clã era a única boa escola de música popular moderna que havia em São Paulo. Então era a grande escola, ela centralizou uma quantidade enorme de professores e alunos interessados nessa música. E, então era o grande centro de formação mesmo e de encontro dos músicos. E eu tive a sorte de estar no Clã no momento certo, porque dentro do Clã nasceu o Grupo Dalma, né, que foi aquele trio de violões que criou um caminho diferente para o violão brasileiro que o violão brasileiro não conhecia. O Grupo Dalma foi um trio de violões inspirado nos duetos de Larry Coryell e Philippe Catherine, formado inicialmente por André Geraisati, Rui Salemi e Cândido Penteado. Cândido foi para os Estados Unidos e cedeu seu lugar a Ulisses, que ainda era muito jovem e acabava de abandonar a faculdade de agronomia. E eu, com 20 anos de idade, já estava tocando no Festival de Jazz de Paris, estava tocando no Canadá. Então, a minha carreira começou muito rápido. Sabe aquele negócio de estar no lugar certo na hora certa? É verdade, o Dalma deu certo mesmo, né? Você sabe que a gente... Acontecia uma coisa interessante. O Dalma tem histórias maravilhosas, né? A primeira delas foi quando a gente foi para Porto Alegre a primeira vez. A gente foi tocar no Teatro da Ospa, que era um teatro enorme. E aí quando a gente chegou, no primeiro dia tinha 50 pessoas, no segundo tinha 300, no terceiro tinha 1.200 pessoas. Então, também havia um ambiente favorável para aquele tipo de música nesse período, né? As pessoas se interessavam por coisas diferentes. Eu acho que eu vivi um momento muito iluminado da música instrumental brasileira. O Grupo Dalma teve uma real repercussão internacional e inspirou o celebérrimo trio formado por Aldi Meola, John McLaughlin e Paco de Lucia. Thank you. Ouvimos de Ulisses Rocha, Um Dia de Chuva, tocado pelo trio Dalma, formado por André Gerais Sati, Ulisses Rocha e Rui Saleme. Eu acho que hoje a informação, o caminho da informação está muito mais trancado. Ulisses Rocha. Então, se você buscar a mídia radiofônica, a mídia televisiva, a mídia impressa, ela está muito fechada com as grandes multinacionais da cultura de massa, né? E a gente precisa mesmo dos meios alternativos de divulgação. Então, a internet mostra que o público para música instrumental é imenso, né? E ele é imenso, ele é ávido, ele existe. O difícil é chegar nele. Quando você chega, quando você consegue contato com esse público, você consegue resultado. Então, hoje eu tenho uma certa tranquilidade em lançar um disco e fazer com que as pessoas que gostam da minha música saibam rapidamente que o meu disco foi lançado, né? Sem precisar passar pelo Faustão. Ulisses Rocha tocou de sua autoria Trem da História. O trio Dalma se desfez em meados dos anos 80 e Ulisses teve de começar sua carreira solo do zero. teve momentos muito complicados mesmo, muito difíceis, né? Teve momentos que parecia que eu estava vivendo um país que nunca tinha me visto. Ah, eu acho que eu fiz de tudo em música, tudo que você pode imaginar, né? Eu gravei jingle, eu toquei até, já toquei em carroceria de caminhão, em festa de vinho, toquei em bar, toquei em baile, né? De tudo. Foi muito bacana, eu acho que a minha experiência foi intensa. Eu posso dizer para você que eu conheço a vida de músico em todas as nuances da vida de músico. Entretanto, a tarimba conquistada com o trio tornou Ulisses um músico versátil que domina a linguagem do jazz, do clássico e da MPB e cria uma rede conectiva sobre elas. Olha, é interessante, a harmonia ela é a mesma, né? Ela é a mesma, é interessante. É que o jeito que a gente olha para ela é diferente, né? Quando você olha para a harmonia pelo ângulo da harmonia tradicional, você tem uma preocupação muito maior com o encaminhamento de vozes, né? Quando você olha para a música popular, para o jazz, a importância ela é mais modular, a harmonia é mais modular. Então você pensa em blocos de acordes, você não pensa em encaminhamento individual de notas, né? Então quando você pensa em blocos de acordes, você organiza a tua mente em relação à harmonia de uma forma diferente. Essa preocupação com a linguagem levou à definição de um arcabouço técnico pessoal. Quando eu entrei no Dalma, eu tocava com palheta e violão de aço, né? Porque o Dalma originalmente era um grupo de 3 violões de aço, de guitarristas que iam tocar violão, né? Então, eu abandonei a palheta no meio de um show do César Camargo Mariano, né? Aquele foi o último cara com quem eu toquei guitarra profissionalmente, né? E no meio de um show eu falei, não dá mais para me dividir entre as duas técnicas, eu tinha que unificar, né? E aí eu resolvi jogar a palheta fora no meio do show, foi um negócio ousado, eu tava tocando, joga isso fora. de Edu Lobo e Capinã, ponteio tocado em arranjo próprio por Ulisses Rocha. Nos anos 80, o Departamento de Música da Unicamp, em Campinas, abriu o curso de formação em música popular e Ulisses Rocha foi contratado como professor. Quando eu entrei na Unicamp foi uma surpresa, mas com o tempo eu fui entendendo que o meu lado didático ele é muito forte, né? Conviver com alunos e dar aula é uma coisa que faz parte do meu jeito de ser mesmo. E eu já estou na Unicamp há quase 20 anos. Quando eu comecei, tinha pouca gente que tocava bem. Todo mundo tocava um pouquinho, mas eram poucos aqueles que tocavam bem. Hoje, todo mundo toca bem. Em todos os lugares que eu vou pelo Brasil tocando, viajando, eu encontro um cara espetacular, tocando maravilhosamente bem. Entro nas escolas de música, está cheio de escolas de música e todo mundo aprendendo música direito. Thank you. de Ulisses Rocha, Véspera, tocada por Ulisses Rocha ao violão, Pepa Adélia à bateria e Zé Alexandre Carvalho ao baixo. Como compositor, Ulisses Rocha tem uma produção imensa e que cada vez mais é difícil de categorizar em gênero. Com o passar dos anos, eu fui buscando cada vez mais a sonoridade. Apesar de eu não ser um violonista erudito, eu observo muitos violonistas eruditos, que eu tenho uma admiração muito grande por esse som maravilhoso que vocês conseguem tirar do violão, que eu não consigo. Os anos vão passando e eu vou cada vez mais buscando melhorar a minha sonoridade, né? Eu entendo música como uma coisa muito ampla, não como uma coisa setorizada. Então, se eu resolvo sentar para fazer uma canção, eu faço uma canção. Se eu resolvo sentar para fazer um estudo para violão, eu faço um estudo para violão. Eu mudo, parece que eu ligo uma chave na cabeça lá, qualquer que me leva para outro lado. Então, teve um momento que eu senti que a minha técnica estava muito falha em alguns setores. Eu bolei alguns exercícios para eu resolver os meus problemas, né? E eu não aguentava fazer os próprios exercícios que eu tinha bolado. Então, eu resolvi dar uma conotação harmônica e melódica para esses exercícios, para me distrair um pouco mais. Surgiram os estudos. Né? Então eu fiz o primeiro, achei bacana, fiz o segundo, o terceiro. Quando eu tinha 10, eu falei, poxa, tenho 10 estudos, vou botar esse em livro. Ulisses Rocha tocou de sua autoria os estudos número 7 e 10. Além do trabalho solo instrumental, Ulisses sempre esteve em alta demanda como colaborador e já tocou com meio mundo, de César Camargo Mariano a Roberto Carlos, de Hermeto Pascoal a Gal Costa. Eu entendo a música da seguinte forma: a música ela é ampla e eu tenho uma forma pessoal de lidar com essa amplitude toda. Ulisses Rocha. Então eu não me preocupo muito em fechar o meu universo para preservar uma marca. O grande lance que eu acho que faz com que isso se concretize é que eu evito imitar os outros. Tudo que eu vou tocar, eu estou sempre pesquisando alguma coisa diferente. Pô, deixa eu ver o que dá para fazer aqui para soar diferente. E essa busca, eu acho que acaba criando uma sensação particular no jeito da gente tocar. Então, quando eu toco jazz, por exemplo, aqui nesse disco do trio 202 que a gente gravou em Nova York, as minhas frases elas não são pré-estudadas, né? Não são coisas que eu estudei o Wes Montgomery, o George Benson, e chega na hora do show, vou fazer a frase do Wes, né? Eu nunca faria isso, né? Eu acho que isso, artisticamente, é uma perda de tempo brutal. Eu estou sempre buscando estar em contato comigo mesmo, né? Não importa o tipo de música que eu esteja fazendo. Acredito que a música ela está muito pulverizada em vários estilos, em vários lugares. Enfim, o jazz atravessa um momento complicado, sim. Né? Mesmo de público, em muitos lugares do mundo, você não percebe mais que existe aquela perseguição pelo jazz, como havia no final da década de 70. Sempre tem esse aspecto da música mais fácil de digerir e tem o lance do apoio da indústria de massa. Né? A televisão determina o que vai ser escutado, pelo menos no que diz respeito a grandes populações, né? E eu acho que isso é o que atrapalha, é o que está criando essa forma de pensar. Quer dizer, as pessoas buscam o que é familiar, não o que é diferente, o que é novidade. de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Só Danço Samba, tocada pelo Trio 202, formado por Ulisses Rocha ao violão, Nelson Aires ao piano e Toninho Ferragutti ao violão. Eu acho que o violão brasileiro hoje, ele vive um momento do choro, né? Eu nunca vi tanta gente tocando choro, tanta gente interessada pelo choro como hoje. A diversidade ainda existe. Eu acredito que o violão brasileiro ele está muito grande, ele está muito diversificado, muito grande, com muitos grandes talentos, né? Então tem violão para todos os gostos. E eu acho que a gente está vivendo um grande momento. A gente só precisava divulgar isso um pouco melhor. Quer dizer, acho que o violão que se faz no Brasil hoje é um dos mais evoluídos do mundo em todas essas áreas, né? E a prova disso é a atuação do próprio Ulisses Rocha, a quem agradecemos. Agradecemos também a Gilson Antunes, como sempre, pela consultoria. Se você quiser enviar seus comentários para o nosso programa, por favor, escreva o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.